Portal do Arrocha. Giovan, essa é minha e do meu primo Diogo Rodrigues. Vamos balançar, Iambu. Tô comendo água, tô comendo água, tô comendo água. E a culpada é Cláudia. E a culpada é Cláudia. Tô levando essa vida, eu já não sei o que fazer. Libera a Cláudia, Tonhão, pra vir comigo viver. Tô levando essa vida, eu já não sei o que fazer. Libera a Cláudia, Tereza, pra vir comigo viver. Arrocha, arrocha. Ó o balanço de alma. Tô comendo água, tô comendo água por causa de você, mulher. Tô comendo água. E a culpada? E a culpada é Cláudia. Uns bebem por desgosto, outros bebem por paixão. Eu estou bebendo porque a Cláudia me deixou na solidão. Uns bebem por desgosto, outros bebem por paixão. Eu estou bebendo porque a Cláudia me deixou na solidão.